101,9 FM. Apoio Cultural. Panificadora e lanchonete, que delícia! Pães, bolos, tortas, salgados, lanches e muito mais. Trabalhamos com entrega e aceitamos encomendas. Qualidade, promoção, preço baixo e bom atendimento é na Panificadora e Lanchonete, que delícia! Aguinaldo e equipe agradecem a sua preferência. Panificadora e Lanchonete, que delícia! Em Serrinha, na Avenida Luiz Viana Filho, próximo ao Ponto da Plena, na esquina do Mercado Popular. Confira também as promoções do Hortifruti e Mercadinho. Que delícia! No Jardim da Rodagem, em Serrinha. Panificadora e lanchonete, que delícia! Aproveite, é uma delícia! Vem para o mundo do Real, a sua loja de utilidades para o lar, brinquedos, material escolar, presentes, flores e muito, muito mais. Serrinha já sabe, toda a região já sabe. A loja Mundo do Real é um show de variedades com preço baixo e bom atendimento para você. Rua Jonas Carvalho 200, no centro de Serrinha. Vem para o mundo do Real. Jefferson e Edilene agradecem a preferência. Preço baixo é aqui. Farmácia Almeida. São 4 lojas em Serrinha, aonde você encontra medicamentos mais baratos da cidade. Rua Almeida Couto, telefone 3261-7063. Carleone e equipe agradece a preferência. Eu falei, Farmácia Almeida. A melhor assistência aqui tem qualidade, o melhor atendimento. Power Informática, a loja que está à frente do seu tempo. Power Informática é onde eu vou levar para consertar. Power Informática é o seu lugar, pode confiar. Vem que é a melhor opção, tudo é sem comparação. Aqui na Power Informática tem a solução. Power Informática é a preferida da cidade e região. Vem que é a melhor opção. A melhor assistência técnica especializada em notebooks, computadores e impressoras. E ainda trabalhamos com as melhores marcas do mercado: JBL, Xiaomi, Redragon e muito mais. Power Informática, Rua Pinheiro da Mota, 46, em frente à nova Secretaria de Saúde. Fone Zap 75992785975. Chegou em Serrinha a Vital Sono Colchões, uma loja especializada em ortobom, trazendo para você o melhor preço da região, com descontos especiais de até 40%. Só na Vital Sono Ortobom você encontra o que você precisa para ter noites de sono tranquilas e confortáveis. Afinal, um terço de sua vida você passa sobre um colchão, e dormir bem não tem preço. Melhore sua qualidade de vida hoje mesmo. A Vital Sono está situada na Avenida Manuel Novaes, número 523, ao lado do supermercado de Eliseu. Siga a nossa loja no Instagram, @ Vital Sono Ortobom. Moreiras Lanchonete e Petiscos. Vem experimentar os melhores sabores de lanches e petiscos da cidade. Trabalhamos com uma variedade de lanches e petiscos incomparáveis. Fazemos também por encomenda. E atenção, você que é aluno de qualquer escola, se você estiver com a sua farda na compra do seu lanche, o suco é grátis. Moreiras Lanchonete e Petiscos. Fica localizada na Avenida Luiz Viana Filho, número 812, Serrinha, Bahia. Telefone para contato 759-8285-00. 030 ou 98283-6021. Aldo e Ivonete esperam por você. Grande torneio de futebol no Espaço Daniel Turismo, na Comunidade Alto Alegre. Dia 8 de maio, domingo, no Dia das Mães, a partir das 9 horas. Às 16 horas tem show com Marcinho Luciano, a voz que apaixona. A maior saudade de todos. Patrocínio: Maria do Bar, Nando, Pinha, Coió, Lena, Ney Cabeleireiro, Milton da Borracharia, Tony Cabeleireiro, Jojó da Distribuidora de Bebidas, Cineide do Acarajé, Silene do Bar, Antônio Acessórios e Celulares, Zé Brito, Gil da Barão Distribuidora, Mercadinho Daniel Turismo, Mercadinho Tilazo, Organização Deni e Lino. Você não pode perder. Moel, material de construção, tudo para sua construção. Cimento, bloco, gruta, areia, ferro, treliça, colunas, laje premoldada para o levante e o acabamento, hidráulica, elétrica e muito mais. Noel Material de Construção. Aceitamos todos os cartões. Endereço: Rua do Campo Limpo, entre o Cajueiro e o Mandacaru 1. Telefones: 759-919-0893 ou 759-9278-5412. Noel Rosana agradece a preferência. Supermercado Bom de Preço, onde as mães e pais de família encontram o melhor preço. São 6 lojas em Serrinha. Supermercado Bom de Preço. Reinaldo agradece a preferência. Quer viajar? Visitar alguém? Está com sintomas de gripe? Na dúvida de ser Covid-19? Aqui no Estrela, cuidamos de você e de toda a sua família. Exames de Covid com preços especiais, porque o importante é prevenir. Entre em contato com nosso WhatsApp, 75-3261-2777. Agende sua coleta domiciliar ou visite nossas unidades de coleta especial. Laboratório Estrela, referência em Covid. Unidades na região do Sisal e em Paulo Afonso. Muito bem, hora certinha, Cristal, 15h08, 13h08, tô chegando pra ficar com você até as 18h, hein? Quarta-feira, dia 4/5, é hoje, né? Completando 9 anos ao lado da Janelina Moreno, 9 anos, hein? De vida matrimonial, né? Que Deus abençoe a todos os casais, né? Bom demais quando você pode compartilhar momentos com a pessoa que vale a pena, hein? É muito complicado hoje em dia, né? Cada vez mais complicado, porém, se você tem, valorize. 15-9. Meu amigo Anderson Curupira, esposo de Lene Matos. Lene Moreno, né? São duas Lenes. Esposo de Lene Matos é o Bim Show. Esposo da Lene Moreno é o Anderson Curupira. E é sobre Anderson que eu quero falar, meu amigo Anderson. Gente boa da melhor qualidade, tá? A Lene tá com um trabalho belíssimo aí agora. Spotify, no Deezer, Apple Music, YouTube, né? Em todas as plataformas digitais. No Apple Music também tem, hein? Legal demais, valeu. TikTok, Lene Moreno Oficial, tá um vídeo lá bacana, hein? Daqui a pouquinho tem música nova da Lene Moreno. Confere lá o trabalho da Lene, tá show de bola. Realmente a Lene é diferenciada, né? Canta muito, muito, muito. 15h10 no oferecimento aqui de Edson Mecânico, meu amigo Edson Mecânico. Manutenção, revisão em geral. Alô, Edson, aí no Jardim da Rodagem. Alô, Bilo, um abraço pra vocês aí. Os caras trabalham certo demais, hein? Revisão, manutenção em geral. Peças, serviços, fale com meu amigo Edson. Alô aqui pra Bimbim da Oficina Santana, Nissinho. A galera da HV Motos, valeu também, hein? Vamos curtir ela, estourada de Vila de Fátima. Molhando o Volante. Música de Jorge Matheus, cantada por Lene Moreno, hein? Vamos conferir. Daqui a pouquinho tem a música autoral, hein? Da Lene, né? Que é a música muito show de bola, hein? Você confere daqui a pouquinho. Modo Avião de Lene Moreno.